Big Man foi que chegou pra invadir seu paredão, lançando um novo hit que é sucesso do verão. Balança o ombrinho, batendo palminha, pra frente e pra trás, vai na encaixadinha. Balança o ombrinho, batendo palminha, pra frente e pra trás, vai na encaixadinha. Vai na encaixa, encaixa, encaixa, encaixadinha. Encaixa, encaixa, encaixa, encaixa, embaixo, em cima. O vai na encaixa, encaixa, encaixa, encaixadinha. Encaixa, encaixa, encaixa, encaixa, embaixo, em cima. Balança o ombrinho, balança o ombrinho, batendo palminha, batendo palminha, pra frente e pra trás, pra frente e pra trás, vai na encaixadinha. O balanço o ombrinho, batendo palminha, pra frente e pra trás, vai na encaixadinha. Vai na encaixa, encaixa, encaixa, encaixadinha. Encaixa, encaixa, encaixa, encaixa, embaixo, em cima. O vai na encaixa, encaixa, encaixa, encaixadinha. Encaixa, encaixa, encaixa, encaixa, embaixo, em cima. Pra bater, pra bater, pra bater, no paredão. E o nome do assunto é, é o Big Man. Portal do Arrocha. E toque, toque, toque, toque. Quem é? Quem é? E toque, toque, toque, toque. Quem é? Quem é? É o Big Man foi que chegou pra invadir seu paredão, lançando um novo hit que é sucesso do verão. Balança o ombrinho, balança o ombrinho, batendo palminha, batendo palminha, pra frente e pra trás, pra frente e pra trás, vai na encaixadinha. Encaixa. O balança o ombrinho, batendo palminha, pra frente e pra trás, vai na encaixadinha. Vai na encaixa, encaixa, encaixa, encaixadinha. Encaixa, encaixa, encaixa, encaixa, embaixo, em cima. O vai na encaixa, encaixa, encaixa, encaixadinha. Encaixa, encaixa, encaixa, encaixa, embaixo, em cima. Balança o ombrinho, balança o ombrinho, batendo palminha, batendo palminha, pra frente e pra trás, pra frente e pra trás, vai na encaixadinha. Vai, vai. O balança o ombrinho, batendo palminha, pra frente e pra trás, vai na encaixadinha. Vai na encaixa, vai, vai, vai na encaixadinha. Encaixa, encaixa, encaixa, encaixa, embaixo, em cima. O vai na encaixa, encaixa, encaixa, encaixadinha. Encaixa, encaixa, encaixa, encaixa, embaixo, em cima. Pra bater, pra bater, no paredão. É mais uma do MS. Encaixa, encaixa, encaixa.